40, muito boa noite, sejam bem-vindos à emissão número 154 do Independência Sonora. Estamos de regresso com mais novidades da música internacional, a começar já com o minimalismo eletrónico da dupla Beacon e o single Bring You Back. Deixem-se estar desse lado que são muito bem-vindos. Thank you. início do Independência Sonora desta semana com três boas novas. Primeiro, a dupla Beacon com Bring You Back, do disco The Ways We Separate, que chega às lojas no final deste mês de Abril. No meio, Morning House, do projeto Teen Days, e estes últimos foram os londrinos da KVB, a rodarem o single Old Life, do disco Immaterial Visions. Continuamos com mais uma música nova. Esta chama-se Line of Fire e é dos Junip. Hold everything back, all the shaky time, so they say, and that's probably the best way to be. But what about those who are fathers, and what about their daughters? I will promise to do my very best, to do my duty for God and my country. Hey, but I'm just human after all. I will promise not to smoke too much, and I will promise not to party too hard. Comes a time in every man's life. that's the best of all. One day you'll believe me, babe. I will promise to do my very best, to do my very best for you, and that won't be too hard. Thank you. mais uma grande malha dos Deer Hunter. Esta semana foi a vez da Sleepwalking, faz parte do disco Monomania. Atrás o Kurt Vile tocou a Too Hard, do disco Waking on a Pretty Days, e ao longe Line of Fire, o primeiro single que retiramos do álbum homónimo dos Junip. Na próxima sequência vamos estar acompanhados pelo Nicholas Jar a remisturar a Sleeping Hut dos Grizzly Bears. Thank you.

Gosto muito deste estilo dos Chic Chic Chic no novo disco Thriller. Esta semana ouvimos a Careful. Antes passamos a Metropolis, da colaboração do Fortet com Rocket No. 9 e ainda o Nicolas Jar a remisturar a Sleeping Hut dos Grizzly Bear, em exclusivo para o Record Store Day. Agora, para darmos por terminada a emissão desta semana do Independência Sonora, proponho que escutem Humberto a remisturar a Rolling Out dos Munduo. Um abraço, tenham uma ótima semana. Oh,